radiocultura.com.br. Instagram, arroba Rádio Cultura do Nordeste. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, Cultura Entrevista. O assunto destaque da atualidade. Quem é notícia, passa por aqui. Nesta quarta-feira, dando continuidade à série de entrevistas sobre o aniversário de Caruaru, vamos falar sobre a educação em Caruaru. Vamos conversar com o conselheiro municipal de educação, professor Augusto César, com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caruaru, Eduardo Mendonça, e com a presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Neide Mota. E você, ouvinte Cultura, vai poder participar por telefone, através do WhatsApp, na nossa página do Facebook, Rádio Cultura do Nordeste. Aguardamos você. Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuc Regional. Trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região. Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto, 50. Maurício de Nassau, Casa do Fogueteiro e Utilidades, repleta de novidades com preços imbatíveis em utilidades e fogos de artifício. Venha aproveitar, Rua da Conceição Centro, Caruaru. Água Mineral Santa Joana, pureza e qualidade para a sua vida. Ecologicamente correta, com embalagens sustentáveis no tamanho da sua sede. Água Mineral Santa Joana, direto da fonte e fabricação com compromisso ambiental. Peça Água Mineral Santa Joana, J Distribuidora, 99682-0311. É só sintonizar. Só se liga na próxima atração. A resenha esportiva de maior audiência na cidade vai começar. Atualidades esportivas. O futebol local, as notícias do estado, do Brasil e do mundo. Atualidades esportivas. A resenha que atualiza você, torcedor. Porque aqui, o futebol do jeito que você gosta. Meio-dia 2, boa tarde, torcedor pernambucano, boa tarde, desportista. A partir de agora você acompanha com a gente aqui na FM 96,5 Cultura e também nas nossas plataformas digitais. Tem para você mais uma edição do nosso programa esportivo. Atualidades esportivas, Rony Filho. Trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Atualidades esportivas, oferecimento loja online Pitu. Kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse aí loja.pitu.com.br, faça seu pedido e a resenha vai chegar aí na sua casa. Beba com moderação. Nutri Aves Pet Center, duas lojas para atender você com mais comodidade. Tudo ampliado para o seu animal de estimação. Unidade 1 é na Silvino Macedo 28, 37216424. Unidade 2, amplas e modernas instalações com horário estendido até as 8 da noite, na Francisca Lira Florencio, 406 Maurício de Nassau. 37216483 Caruaru. Comercial Teixeira, preço bom de verdade, máquinas e ferramentas em 10 vezes no cartão. Compressores e geradores é com a gente. Aproveite os nossos preços promocionais se for lavar de máscara ou compre pelo WhatsApp 81998159589. Atacadão Caruaru, ofertas imperdíveis todos os dias. Aproveite para comprar e economizar para o seu negócio ou para sua casa. Atacadão é o seu verdadeiro parceirão, ao lado da Feira da Sulanca, no bairro Petrópolis. Água Mineral Santa Joana, pureza e qualidade para sua vida. Embalagens sustentáveis no tamanho da sua sede. Peça já a Água Mineral Santa Joana, J Distribuidora, 99682-0311, Caruaru. E mandar Caru Bonés. Bonés de altíssima qualidade, em couro, jeans, camurça e muito mais. Você pode fazer o seu orçamento ligando para o 999-675733 ou se dirigindo até a Rua Padre José Augusto 66, bairro São Francisco, ali ao lado da Igreja Católica. Visite o nosso Instagram, que é @mandacarubonés. Não esqueça que Mandacaru Bonés tem os melhores bonés da região. Atualidades esportivas. Meio-dia e 5 agora no Atualidades Esportivas e vamos trazer as manchetes do programa de hoje. Jogador chave recusou o convite para ser auxiliar de Tite na seleção brasileira. Federação muda regra e saltadores brasileiros perdem vagas garantidas para a Olimpíada de Tóquio. Flamengo exige manter percentual de Gerson em caso de uma futura venda do jogador. Ex-Guarani, Thiago Carpini, é sondado para assumir time da Série C. CBF sinaliza que quer técnico estrangeiro se Tite deixar a seleção. Ferge confirma a final entre Flamengo e Fluminense para o estádio do Maracanã. Enzo Pérez será goleiro do River Plate na Libertadores. Liverpool tenta renovar com Alisson e Fabinho. Desfalque no jogo passado, Mikael treina e volta a ficar à disposição para o jogo da final do estadual. Hélio dos Anjos prefere jogar nos aflitos, mas diz que vantagem de jogar em casa, por não ter torcida, né? Ou não ter a torcida, pode ser a mesma que jogar em outro estádio. Acerta a contratação do meio-campista Rondinelli, ex-Inter de Limeira. Wagner Andrade. Júnior Baiano vai ser o técnico do Central para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Movimentação para a montagem do elenco visando a quarta divisão do futebol nacional já está acontecendo. Tudo sobre a Patativa daqui a pouco aqui na Cultura. Futebol é na Cultura, do jeito que você gosta. Meio-dia e sete, vamos agora com as notícias, né? Nessa primeira parte do Atualidade do Futebol e outros esportes pelo Brasil e pelo mundo. Rádio Cultura, futebol em primeiro lugar. Começar falando aqui do ex-jogador e atual treinador Xavi Hernández, né? Que jogou muito tempo lá no Barcelona e agora é técnico do Al Saad do Catar. Ele foi convidado pela CBF para assumir um cargo como auxiliar do técnico Tite. O convite ocorreu antes do espanhol assumir a sua atual equipe em 2019. A ideia do convite era que Xavi tivesse um contrato que durasse até a próxima Copa do Mundo do Catar em 2022, para logo em seguida assumir a equipe como treinador principal. No entanto, ele recusou tanto a oferta do Brasil quanto uma outra oferta feita pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, que tinha uma proposta de 3 anos de contrato ao jovem treinador. Atualmente, de férias na Espanha, o nome de Xavi estaria novamente no radar do Barcelona, onde o ex-jogador foi ídolo entre 98 e 2015. A notícia foi divulgada pelo portal espanhol ES. A CBF confirmou que procurou o espanhol para assumir o cargo, mas frisou que foram apenas conversas preliminares. Também, segundo o jornal, o atual contrato de Xavi com o Al Saad prevê que o técnico teria que pagar uma multa no caso de trocar o clube pela equipe do Barcelona. Na atual temporada, sob o comando do técnico holandês Ronald Koeman, o Barcelona fez campanha irregular, com a eliminação na Liga dos Campeões, ainda nas oitavas para o PSG, e com a terceira colocação no Campeonato Espanhol, podendo até cair para quarto na última rodada. A equipe conquistou apenas a Copa do Rei, após vencer a equipe do Atlético de Bilbao. E o Flamengo, que é detentora do passe do jogador, né, do meia Gerson, entrou em contato com o Olympique de Marseille. Os contatos foram intensificados desde o último sábado, né? Nos ajustes para a negociação de concretização que estão sendo feitos. Uma das exigências que o rubro-negro fez é receber um percentual de uma possível futura venda do meia, que completa 24 anos nesta quinta-feira, dia 20. A informação foi publicada já e confirmada. As partes estão trabalhando em cima da primeira oferta do clube francês em 25 milhões de euros para chegar a um consenso. A exigência feita pelo Flamengo foi aceita pelo Olympique, ressaltando definir o percentual com o pedido do Flamengo. Seria um novo gatilho, né? Com representantes no Brasil, o Olympique de Marseille tem a expectativa de alcançar um desfecho positivo na negociação com o Flamengo. Enquanto isso, o Gerson se prepara com o elenco rubro-negro para as decisões contra LDU pela Libertadores e Fluminense, jogo da decisão do Campeonato Carioca. Inclusive, né, a Federação Carioca de Futebol, a FERJ, que tinha dado uma declaração de que o jogo poderia acontecer lá no estádio Mané Garrincha, lá no Distrito Federal, né, o jogo da final entre Flamengo e Fluminense, essa informação foi descartada. E agora, mais precisamente ontem à tarde, foi a vez da FERJ se pronunciar oficialmente. Através de nota, a entidade confirmou que o jogo será sábado no Maracanã e não há torcida, como estava sendo o interesse dos dois times, né? Aliás, principalmente do Flamengo, né? O Fluminense não fez muita exigência para isso. A intenção do Flamengo, mandante do jogo da volta, era realizar a partida com público parcial. E para isso estava trabalhando nos bastidores. A boa relação da diretoria com Rodolfo Landim, com Ibanez Rocha, era tida como um trunfo para o clube, que ainda não se pronunciou oficialmente, para levar o jogo para o Mané Garrincha. Porém, a FEG descartou essa possibilidade. O Fluminense, por sua vez, já tinha mostrado ou se mostrado contrário à possibilidade quando foi abordado por jornalistas. Desta vez, através de um esclarecimento publicado no site oficial, avisou que não foi procurado para debater a possível mudança e que não iria aceitar de forma alguma a mudança do local do jogo, do estádio do Maracanã para o estádio Mané Garrincha lá no distrito, né? Então, o jogo acontecerá no sábado, mas no estádio do Maracanã. A diretoria do Paysandu segue sondando nomes para substituir Tamar Schull, demitido no último final de semana, depois da derrota para o Tunaluso por 4-2 no jogo da ida do Campeonato Paraense. Depois de Paulo Roberto Santos, que está sem clube, Márcio Fernandes também sem clube, Givanildo Oliveira sem clube e Roberto Melo do Tunaluso, a diretoria bicolor sondou Thiago Carpini. O treinador de apenas 36 anos está sem clube depois que deixou a Internacional de Limeira após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Corinthians na semana passada. Dirigentes do Paysandu teriam entrado em contato com representantes de Thiago, mas não encaminhou ainda uma proposta oficial. Ex-volante da Ponte, Atlético Mineiro, Bahia, Crack, Monte Azul, Novo Hamburgo, Guarani, Penapolense e Caldense, Thiago Carpini pendurou as chuteiras em 2017 e trabalhou como auxiliar técnico no 15 de Piracicaba e no Botafogo da Paraíba. Sua primeira experiência como treinador foi em 2019, quando conseguiu um feito incrível, livrar o Guarani do rebaixamento, quase certo na Série B do Campeonato Brasileiro. Acabou deixando o Bugre na temporada seguinte e teve uma passagem pelo Oeste, antes de acertar com a Internacional para a temporada de 2021. Agora, ao interesse do Paysandu, que está sem técnico, e aguardar para ver se vai ou não se concretizar, né, essa ida do Carpini para a equipe do Paysandu. E a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, já deu indícios de que o próximo técnico da seleção brasileira poderá ser um estrangeiro, ao tentar em vão, né, convencer o ex-craque Xavi Hernandes para ser auxiliar de Tite. Isso romperia uma tradição de quase um século. A única vez que a equipe foi comandada por alguém de fora se deu entre 1923 e 1925, quando o uruguaio Ramon Platero foi o técnico, né? O meia, que fez história no Barcelona, trocou a carreira de jogador pela de técnico, foi convidado por Rogério Caboclo para se juntar a Tite, mas não aceitou. Ele ficaria no cargo até a Copa do Mundo em 2022. Após as competições, possivelmente assumiria, como já dissemos anteriormente, a seleção principal brasileira. Porém, recusou o convite e permanece lá no Al-Sadd do Catar. A direção da confederação gostaria de dar mais pujança ao corpo técnico que trabalha com Tite. Atualmente, são 3 os seus auxiliares: César Sampaio, Kleber Xavier e Matheus Bach, filho do treinador. A negativa de Xavi não impede que a CBF tente um outro nome de peso. Embora o emprego de Tite não esteja hoje sob ameaça, ele ficou em situação delicada no período 2019, quando a seleção tropeçou seguidamente e com fracas atuações protagonizadas pelo Flamengo, né? Então comandado pelo português Jorge Jesus. Na ocasião, houve especulações internas na própria CBF de que Jesus poderia ter sido o substituto do técnico Tite na seleção. Olha, e o River Plate da Argentina, que vai jogar nesta quarta-feira, né, pela Libertadores da América, ainda não definiu quem será o goleiro da partida contra o Independente Santa Fé, né, pela Libertadores. Os goleiros inscritos para a competição estão infectados pela Covid. Gallardo vai escalar então Enzo Pérez para a posição, segundo a informação do Diário Olé. O jogador está se recuperando de uma distensão no tendão de Aquiles e já era dúvida para o confronto. Diante da situação vivida pelo clube, que só tem 10 atletas à disposição, a situação pode mudar. Mais cedo, a Conmebol negou um pedido do clube para inscrever mais jogadores, além dos 35 já relacionados devido à pandemia. O clube poderia ter 50, mas acabou não exercendo esse direito. Além de Pérez, Maidana, Héctor, Davi Martínez, Angileri, Milton Casco, Carrascal, Fontana, Pena Biafori, Lecanda, Paradela e Julian Álvares, esses serão escalados. O time não terá jogadores reservas para o confronto. Olha a situação, né, por conta da pandemia. Fazer o cara da linha jogar como goleiro. E o cara ainda está machucado, se recuperando, viu? De lesão, porque não tem goleiro substituto. Os três estão acometidos pela Covid-19. Situação complicada para a equipe do River Plate. E após gol heróico nos acréscimos que deu a vitória do Liverpool no final de semana, Alisson, goleiro, deve renovar o contrato com o time inglês. Foi o que informou o jornal britânico The Mirror na noite de ontem. O brasileiro é muito bem avaliado internamente. Está muito próximo de estender ainda mais o seu vínculo atual, que vai até 2024. O Liverpool está satisfeito com o desempenho do camisa 1 e quer oferecer a ele um contrato mais vantajoso para a próxima temporada. Alisson, que chegou ao clube em 2018, é titular desde então, né? Fez 128 jogos e já tem 4 títulos no currículo. Outro jogador que deve renovar contrato é Fabinho. Brasileiro tem vínculo por mais 2 anos e também está na mira da diretoria do Liverpool, que pretende contar com o meio-campista por mais tempo. Elogiado internamente por sua regularidade, Fabinho está há 3 temporadas no clube, já tem 120 jogos, 3 gols e 7 assistências. O Liverpool joga hoje. É o 5º colocado do campeonato inglês e está buscando ainda uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. O clube visita o Burnley às 4h15 pelo horário de Brasília. E se vencer, entra no G4 e consegue aí a tão sonhada vaga para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Para fechar aqui, deixa eu falar do Brasil, que perdeu 2 vagas olímpicas que já tinham sido conquistadas depois de uma virada de mesa nos saltos ornamentais. A Federação Internacional de Desportos Aquáticos mudou as regras de classificação depois da realização da Copa do Mundo, o último evento pré-olímpico. Com a alteração, os saltadores Isaac Souza, plataforma 10 metros, e Luana Lira, trampolim de 3, perderam os postos antes assegurados para as Olimpíadas de Tóquio. A Copa do Mundo de Tóquio, evento teste para os Jogos, garantiria inicialmente vaga a todos os semifinalistas das provas individuais para saltos ornamentais. Só que depois da competição pré-olímpica, a FINA percebeu que o número de atletas classificados havia superado as 136 cotas da modalidade. Por isso, mudou os critérios de classificação, passando a garantir apenas para os 12 finalistas. Assim, o Brasil garantiu vaga com Cauã Pereira e Ingrid Oliveira, que alcançaram as decisões na plataforma dos 10 metros. Nas eliminatórias, quando a princípio seriam definidas as vagas olímpicas, Luana foi a 16ª, enquanto que Isaac foi o 8º. Ele garantiria a vaga olímpica se tivesse repetido o desempenho na semifinal, que antes era classificatória para os Jogos de Tóquio. Meio-dia 18, agora vamos ao intervalo. Na volta tem Antônio Carlos com seu comentário e na sequência vamos falar do futebol pernambucano. Atualidades esportivas. Boa tarde, cultura. Rádio do jeito que você gosta. Você não pode perder essa grande novidade que o Atacadão preparou para você. Agora, você pode fazer suas compras com o VR Alimentação. É isso mesmo! Mais uma facilidade para você aproveitar as melhores ofertas que só o seu parceirão pode oferecer. Aproveite hoje mesmo! Pague já suas compras com o VR Alimentação e faça muita economia no maior atacadista do Brasil e saia com seu carrinho cheio. Atacadão, seu parceirão. Cola no sucesso! Em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar. Pitu Cola e você vai bombar. Gelo pegou, brindou, tomou. Pitu Cola, cola, na sua festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola, cola, essa onda cola. Chegou, você cola e Pitu Cola. Beba com moderação. Para cuidar bem do seu melhor amigo, a NutriAves Pet Center tem duas lojas para atender com a maior comodidade. Rações e alimentos pets, medicamentos, acessórios e muito mais. NutriAves Pet Center, Unidade 1, Rua Silvino Macedo 28, Fone 3721-6424. Unidade 2, com ampla e modernas instalações de horário estendido até às 8 da noite. Na Rua Francisca Lira Florencio 406, Maurício de Nassau. Fone 3721-6483, Caruaru. NutriAves Pet Center, tudo ampliado para o seu animal de estimação ser bem tratado. Comercial Teixeira, é preço bom de verdade. Motobombas, betoneiras, motosserras e roçadeiras das melhores marcas. Máquinas e ferramentas em até 10 vezes no cartão. Aproveite! Compressores e geradores é com a gente. Comercial Teixeira, qualidade, variedade e preço baixo. Estamos atendendo pelo telefone. Faça já a sua compra pelo WhatsApp 81 998 15 95 89. Ligue 81 998 15 9589 ou pelo Instagram @comercial_teixeira. Rua General Osório, Caruaru. Água Mineral Santa Joana, pureza e qualidade para sua vida. Ecologicamente correta, com embalagens sustentáveis no tamanho da sua sede. Água Mineral Santa Joana, direto da fonte e fabricação com compromisso ambiental. Peça Água Mineral Santa Joana, J Distribuidora, 996820311. Você que deseja personalizar sua marca, Mandacaru Bonés trabalha com bonés de altíssima qualidade. Bonés em couro, jeans, camurça e muito mais. Faça seu orçamento. 999675733. Conheça a nossa loja Mandacaru Bonés, especializada em bonés personalizados. Rua Padre José Augusto, 66, bairro São Francisco, Caruaru, ao lado da Igreja Católica. Visite o nosso Instagram, @mandacarubonés, a sua marca em bonés. Mandacaru Bonés, os melhores da região. Meio-dia e 22, agora aqui no Atualidades Esportivas, é hora da gente trazer para você o comentário do programa. A partir de agora, aqui no Atualidades Esportivas, a opinião de Antônio Carlos, o comentarista inteligente. Antônio Carlos. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde, Rony. Um grande abraço aos amigos que escutam Atualidades Esportivas. E os brasileiros ontem, na Libertadores, tiveram realmente uma noitada terrível. Apenas um jogo fora, que foi a equipe do Santos, e perdeu. O Internacional joga amanhã. E enquanto isso, nós tivemos as derrotas de Santos, como falei, de Fluminense, de São Paulo e de Palmeiras. Esses três que perderam em casa, é bom lembrar que o Palmeiras já está classificado, o São Paulo depende só dele, e o Fluminense ficou numa posição um pouco mais difícil. Entretanto, tem condições também de conquistar a classificação. É lógico que a gente sempre quer a vitória, porque... é lembrar o torcedor que a pontuação ela é importante, ela é interessante. A depender da pontuação, você pode fugir de um confronto mais duro. Por quê? Porque aqueles que têm um maior número de pontos na outra fase, na fase de mata-mata, vão enfrentar equipes de uma pontuação menor. Pode até coincidir que pela colocação nós tenhamos algum grande confronto, grandes clássicos. Mas, no primeiro momento, a expectativa é de que quem tiver mais pontos vai pegar uma equipe de uma campanha um pouco mais abaixo daquele seu concorrente. O Palmeiras optou por um time reserva totalmente, quase, né? Apenas um jogador titular, mas mesmo assim tinha jogadores muito experientes. Já o São Paulo, todo mundo sabe que é um time que tem a sua formação titular já com muitos garotos, e o time reserva também com muitos garotos. Perdeu por 1-0, mas depende só de si para continuar muito bem na competição. E por que esses dois times agiram assim? Porque nesta quinta-feira a gente já tem decisão, né? Começando aí decisão do Campeonato Paulista, e por isso que eles estão jogando com equipes alternativas, o torcedor naturalmente que entende. Na hora da competição oficial, da decisão entre eles, aí eles estarão com os seus times considerados os times de primeira grandeza. Aqui para a gente, para Pernambuco, a notícia que mais chamou a atenção no final da noite de ontem, que aliás já tinha sido repercutida na segunda-feira, no dia do jogo do Central, era a possível contratação de Júnior Baiano para dirigir o Central Esporte Clube. Veja bem, Júnior Baiano não tem ainda nenhum grande trabalho que o deixe com repercussão em nível nacional. Mas, como jogador, ele teve uma passagem marcante, jogou em São Paulo, jogou em Flamengo, jogou na seleção brasileira, e é natural que pelo menos a sua vinda vai dar mídia ao Alvinegro Patativa. Há também, segundo o companheiro Paulo Sobral e outros companheiros já repercutindo, uma expectativa de que a empresa alagoana assuma o destino do futebol do Central. Eu sempre fui defensor disso. Agora, que seja uma coisa amarrada, bem feita, com auxílio jurídico, para que depois não tenhamos nenhum problema. Eu, inclusive, acredito o seguinte, que a própria vinda do Júnior Baiano já deve ter alguma coisa a ver com essa possibilidade de chegada desse grupo de investidores para o Central de Caruaru. Porque, amigos, disputar uma Série D com o que o Central disputou o Campeonato Pernambucano será fiasco garantido, campanha ridícula, medíocre e apenas colocando para baixo o nome do Central. Já em outras épocas, já participou de grandes campeonatos e fez até competições em nível nacional destacada, quando inclusive em um dos anos ficou entre os quatro melhores ao lado de Curitiba e Atlético do Paraná, como equipes que inclusive naquele ano subiram, e o Central fez uma grande campanha ali na metade dos anos 90. Um grande abraço para você, Rony, para os amigos que escutam Atualidades Esportivas, e vamos aguardar. O Júnior Baiano talvez não tenha sido um grande exemplo como jogador, mas é evidente que todo ser humano tem suas alternativas de modificar o seu procedimento, a sua forma de viver. E às vezes você aprende com a própria escola da vida, né? Se ainda não tem, repito, um grande nome como treinador, mas com certeza, pela sua história como jogador, vai sim dar mídia ao Alvinegro de Caruaru. Um grande abraço, Rony, e boa tarde aos amigos que acompanham Atualidades Esportivas. Você acompanhou a opinião do comentarista inteligente Antônio Carlos. Meio-dia e 26, depois do comentário de Antônio Carlos, hora de falar do futebol pernambucano, começando aí pelo Leão. Leão tá se preparando, né, para o jogo de domingo contra o Náutico, final do Campeonato Pernambucano. No jogo passado, o Sport não teve o seu artilheiro da temporada com 6 gols, o Mikael. E ele ontem já retornou aos treinos com a equipe, segundo a assessoria do clube. Com isso, Prata da Casa ficará à disposição para a decisão do título no próximo domingo. A volta do centroavante abre uma disputa pela titularidade de posição. Mikael chegou a oscilar na equipe com a chegada de Santiago Trelles em abril, mas recuperou o posto justamente na estreia do técnico Humberto Louser contra o Retrô. O colombiano, inclusive, foi substituído, ou substituto do Prata da Casa, na partida passada contra o Náutico, e recebeu muitas críticas. A equipe se reapresentou ontem, tem uma semana, né, até o próximo confronto. Com isso, Louser consiste em acompanhar a evolução do centroavante diariamente para definir a condição dele na próxima partida. Destaque como artilheiro do Sport na temporada, Mikael chegou a se tornar alvo do futebol da Coreia nos últimos meses, só que o Sport recusou a proposta de R$2,5 milhões pelo empréstimo do jogador. A ideia do clube, em conjunto com seus representantes, é buscar uma maior valorização agora que vai começar o Campeonato Brasileiro no final do mês de maio. Inclusive, o Sport já sabe que joga no dia 31 contra a equipe do Internacional, jogo que será fora da Ilha do Retiro. Meio-dia e 28. Bom, o Náutico, né, por ter sido o time com melhor campanha na primeira fase do campeonato, ganhou o direito de jogar a partida da final em casa, no Campeonato Pernambucano. O duelo diante do Sport, no entanto, ainda não foi confirmado para os aflitos. Existe a possibilidade da transferência para a Arena Pernambuco, em caso de chuvas. Na opinião do técnico Hélio dos Anjos, a casa do Timbu é o local ideal para receber a decisão, mas ele minimizou, né, a importância do palco do duelo. Para ele, tanto faz, se é na arena, se é nos aflitos, aonde for. Né, o Hélio disse que o estádio dos aflitos seria um fator realmente diferenciado se a partida pudesse ter público. Como há os protocolos em razão da pandemia, a partida segue sem presença de torcedores. Nesse caso, o técnico avalia que o local do confronto, né, passa a não ser assim uma grande vantagem. Tá? Para isso, por isso, na visão do treinador, o mais importante, né, do que onde a partida acontecerá, é o Náutico estar preparado para a dificuldade que terá para superar a equipe do Sport nesse jogo no próximo domingo. Apesar de saber que o técnico Hélio dos Anjos falar, né, que teve domínio no jogo passado, inclusive com possibilidade de ter vencido o jogo por um placar mais elástico. Porém, como sempre, né, os técnicos pregam cautela e humildade, né, para o adversário, que sabe que é um adversário de peso, time de Série A, e pode fazer a diferença. Mas conta com seu elenco hoje, que está muito bem entrosado, muito bem preparado pelo próprio técnico Hélio dos Anjos, para essa disputa e conquista do título pernambucano. Meio-dia e 30. O Santa anunciou mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. O nome da vez é o meio-campista Rondinelli. Estava na Inter de Limeira e assinou com o Santa até junho de 2022. Aos 30 anos, o jogador já passou pelo Palmeiras, Grêmio, Londrina, Guarani, Vila Nova e América de Natal, onde trabalhou com o executivo de futebol coral, o Fabiano Melo, né? Pela Inter de Limeira, Rondinelli disputou 12 jogos nessa temporada. O último deles foi diante do Corinthians, quando a equipe que defendia foi eliminada nas quartas de final do Campeonato Paulista. Além do meia tricolor, do Arruda, anunciou também as chegadas de Frank, ex-Afogados, Julinho, ex-São Bento, que também serão anunciados nos próximos dias. O meio-campista Vitinho, que defendeu o Santo André, é outro jogador que interessa e em breve também será anunciado oficialmente pela equipe Coral do Arruda. Meio-dia e 31 agora. Escute agora o boletim do Central Esporte Clube. Central. E com as notícias da Patativa, tá chegando ele. Boa tarde, seu Fagner. Boa tarde pra você, Rony Filho, pros ouvintes ligados aqui na Cultura. Chegamos com informações do alvinegro caruaruense. O Central, que deve oficializar a qualquer momento o Júnior Baiano, aquele ex-zagueiro, né, que jogou na equipe do São Paulo, Vasco, Palmeiras, Flamengo, na seleção brasileira, como técnico da Patativa para a Série D do Campeonato Brasileiro. Né, as informações que chegam para a gente é que já está tudo acertado. Ele vem para Caruaru junto com o seu auxiliar Beto para comandar a Patativa nesta quarta divisão do futebol nacional. Como técnico, o Júnior Baiano passou por duas equipes, né, o Santa Helena e o Itumbiara de Goiás. Então, um currículo muito pequeno como treinador, mas chega com esse desafio na Patativa do Agreste. E estamos também na expectativa da montagem do elenco para esse campeonato, né? Inclusive, circula informação nos bastidores que o Central pode tentar a contratação do atacante Neto Baiano, né, para jogar essa Série D do Campeonato Brasileiro. Claro que o negócio seria tentado por a empresa que vai gerir o futebol do Central nesse campeonato, que é lá de Alagoas, e aí, né, está sendo tentada a contratação do experiente atacante Neto Baiano. Ele gostou, inclusive, da sondagem que o Central fez a ele para esse Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Neto Baiano tem 38 anos, né? Teve uma boa passagem pela equipe do Sport, no Vitória, enfim, no Remo. São vários clubes no currículo do Neto Baiano. Vamos aguardar para ver se ele vem para o Central Esporte Clube para essa Série D do Campeonato Brasileiro. O Central, que vai jogar nessa competição a sua primeira partida no dia 5 de junho contra o América de Natal, um sábado à tarde, lá na Arena das Dunas. E vamos aguardar para ver como o Central vai juntar os cacos, se reorganizar agora com a diretoria tendo essa responsabilidade, para montar o elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro. Se quantos atletas que atuaram nesse estadual irão permanecer, lembrando que os contratos, né, em sua grande maioria dos atletas que estavam no elenco, foram formulados pelo comitê gestor, aí o clube vai ter que negociar diretamente com esses atletas para ver se algum fica, né? Tivemos jogadores interessantes que não renderam o que era esperado, mas que em um novo trabalho, quem sabe, né, podia ajudar o Central Esporte Clube. O Diego Palhinha, o Diego Ceará, o zagueiro Lucão, o zagueiro Alan Miguel também, enfim, tudo isso para ser resolvido. Vamos esperar o tempo e ver o que é que o Central vai fazer para essa competição. Forte abraço para você, viu, Rony? Eu volto a falar do Central à noite na Resenha Cultura Esportiva. Você ouviu o boletim do Central Esporte Clube. Atualidades Esportivas. Esportivas. Rony Filho. Agora, meio-dia e 34, ó, meu ouvinte aqui, o Zé Carlos, está dizendo que foi confirmado agora há pouco, né? Ele assistiu uma matéria que Renato Gaúcho foi confirmado como novo técnico do Corinthians. Até agora não recebi nada aqui, mas ele está dizendo aqui que foi, né, foi efetivado aí o Renato, né? Tem algumas coisas pendentes, vamos aguardar aí para a gente ver se a gente recebe aqui essa informação, né? Tá bom? Deixa eu fechar aqui o nosso Atualidades Esportivas, dizendo para você que tem oferecimento de loja online Pitu. Kit caipirinha, Pitu Gold, boné, camiseta e muito mais. Acesse aí loja.pitu.com.br, faça seu pedido e receba a resenha aí na sua casa. Beba com moderação. No Triaves Pet Center, tudo ampliado para o seu animal de estimação. São duas lojas para atender você com mais comodidade. A unidade 1 é na Severino Macedo 28, 37216424. A unidade 2, com amplas e modernas instalações e horário estendido até as 8 da noite, é na Francisca Lira Florencio, ali no bairro Maurício de Nassau, número 406, 37216483. Comercial Teixeira, preço bom de verdade, máquinas e ferramentas em 10 vezes no cartão, compressores e geradores é com a gente. Comercial Teixeira, na Rua General Osório, Caruaru. Aproveite os preços promocionais, se for lá, vá de máscara ou compre pelo WhatsApp. 81 998 15 95 89. Atacadão Caruaru, ofertas imperdíveis todos os dias. Aproveite para comprar e economizar para o seu negócio ou para sua casa. Atacadão é o seu verdadeiro parceirão ao lado da Feira da Sulanca, no bairro Petrópolis. Água Mineral Santa Joana, pureza e qualidade para a sua vida. Embalagens sustentáveis no tamanho da sua sede. Peça já Água Mineral Santa Joana, J, distribuidora 99682-0311. E Mandacaru Bonés. Bonés de altíssima qualidade em couro, jeans, camurça e muito mais. Você pode fazer o seu orçamento ligando para 99967-5733 ou você vai até a nossa loja ali na rua Padre José Augusto 66, no bairro São Francisco, ao lado da Igreja Católica. Visite também o nosso Instagram, que é arroba Mandacaru Bonés. Mandacaru Bonés, os melhores bonés da região para você. Vem aí André Santiago e Elaine Dias, trazendo mais informação para a gente no Cultura Informa. Eu volto amanhã às 8, aqui no programa Nova Manhã. Grande abraço, bom final de tarde para você e até amanhã. Obrigado, torcedor. Nossa missão de bem informar está terminada.